da serrinha, encontrei com Malaquias, malandro que há muito tempo eu não via. Malandro que há muito tempo eu não via. Lá no morro da serrinha, encontrei com Malaquias, malandro que há muito tempo eu não via. Malandro que há muito tempo eu não via. Teve o seu mando no cais há tempos atrás, hoje não manda mais. Mas o malandro sagaz sempre é respeitado, e é por isso que o velho malaco não perde o reinado. É por isso que o velho malaco não perde o reinado. Lá no morro da serrinha, encontrei com Malaquias, malandro que há muito tempo eu não via. Malandro que há muito tempo eu não via. Lá no morro da serrinha, encontrei com Malaquias, malandro que há muito tempo eu não via. Malandro que há muito tempo eu não via. Molequinho aniceto e fuleiro, Dona Eulália, Mocorongo e Gradim, sempre disseram que ele é um caso sério, defendendo seu império desde o tempo do cetim. Sempre disseram que ele é um caso sério, defendendo seu império desde o tempo do cetim. Lá no morro da serrinha, encontrei com Malaquias, malandro que há muito tempo eu não via. Malandro que há muito tempo eu não via. Lá no morro da serrinha, encontrei com Malaquias, malandro que há muito tempo eu não via. Malandro que há muito tempo eu não via. Malaco fino trato da estiva, bom de papo e bom de briga, temido nas gafieiras. Mas um dia do amor levou rasteira, e aí se aposentou o bambambam bam, bam de Madureira. Mas um dia do amor levou rasteira, e aí se aposentou o bambambam bam, bam de Madureira. Lá no morro da serrinha, encontrei com Malaquias, malandro que há muito tempo eu